pra ver tão legal o que acontece aí no seu litoral. Nós gostamos de tudo, mas queremos é mais. Do alto da cidade até a beira do cais. Mais do que um bom bronzeado, nós queremos estar do seu lado. Nós estamos entrando sem óleo nem creme, precisando a gente se espreme, trazendo a farofa e a galinha, levando também a vitrolinha. Separa um lugar nessa areia, nós vamos chacoalhar a sua aldeia. Mistura sua laia, o fone da raia, sai da tocaia, pula na baia agora. Nós vamos invadir sua praia. Mistura sua laia, o fone da raia, sai da tocaia, pula na baia agora. Nós vamos invadir sua praia. Você vai se incomodar, então é melhor se mudar. Não adianta nem nos estressar. Se a gente acostumar, a gente vai ficar. A gente tá querendo variar e a sua praia não vem a calhar. Não precisa ficar nervoso, pode ser que você ache gostoso ficar em companhia tão saudável. Fora dele ser bastante recomendável, a gente pode te cutucar. Não tenha medo, não vai machucar. Mistura sua laia, o fode na raia, sai da tocaia, pula na baia agora. Nós vamos invadir sua praia. É, só com a vitrolinha, Roger. Mistura sua laia, o fode na raia, sai da tocaia, pula na baia agora. Nós vamos invadir sua praia. É, vamos invadir, sua praia. Eu recomendo. Muito obrigado.